de Salvador. Muito boa noite, bom dia, é o Gol 1805. Passou externo, encontrei embaixada e travado, avistando. Bom dia, noite 05, vento 030 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 3. Aguarde pista livre. Ok, guardando pista livre. Meia 06, reporta estabilizada, Elias. Reporta aí, mano. Na frequência via Alfa, é parte antes da Juliette. Direita Alfa, chamando da Juliette 643. Livre pouso na 1 no 0, vento 030 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 3. Ok, livre pouso. 805, obrigado. Solos 23, livre à direita, táxi via Alfa nessa frequência. Reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, quero sim. Juliette, portão número 9. Juliette, 09643. Nacional Juliette, com 905. Civil Juliette, portão 1. Portão 1, 05. Estabilizando com no 606. Tem 1 no 8495 no 606. 1895. Torre de Salvador, boa noite, gol no 606, estabilizado em LS. Gol no 606, parte externa. Mataranço. Uno 33, identifique, desça para 2000 pés, chegada Mari Rui Pro de Duna. Zero, uno, dois. Uno 7, uno 4, desça para 2000 pés, autorizado LS, ajuste no 0, uno 2, reposto estabilizado. Zero, estabilizado, 7, uno 4. Baixado e travado no inferno, gol 1606. 1606, livre pouso lá no 0, vento 030 graus com 4 nós, altímetro no 0, no 2. 1012, livre pouso na 10, gol 1606. Correia, Solos 32, livre direita, táxi na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, sou Juliette, com o nome 06. Solo 1805. Gente da Bravo, autorização Natal. Boa. Nível 370 via Upper Zulu 10, saída Puka, transição Zipar. Decola da 10, curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5004, goteja. Conforme nível 370 para Natal via Upper Zulu 10. Decolou na Puka, Zipar, decolando da 10, curva esquerda. 208 eu controle, 5004 no transponder, boa noite, 05. Planejamento correto, chama para pushback e sonamento. Chamaré 105. Torre, boa noite, colono 7-1-4, estabilidade elétrica. Boa noite, 1-7-1-4, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 0-3-0 graus com 4 nós, altímetro 1-0-1-2. 1-12, livre pouso, baixo travado, 7-1-4. Júlio, de gol, 606. 606, táxi via Juliette, portão número 2. Juliette, portão 02. emitor, portão 02, fala. Afirmo. Obrigado. No 4, solo aos 37, liga à direita, solo no, o táxi dentro de frequência via Alfa, repartente da Juliette. No 7, no 4, táxi via Juliette, portão 8. Estabilizou LS, campo à vista, azul 9, 133. Azul 9, 133, complexo final, Sami Torre, 1189. 815, boa noite, senhorita, até mais. Boa noite, tá. Salvador, uma boa noite, é o azul 9133, 2 milhas de externo, estabilizado, campo à vista. Azul 9133, livre pouso na 10, vento 030 graus com 3 nós, altímetro no 0, no 2. Livre pouso, azul 4, perdão, 9133, militante. Vento só confirmando, 30 com 03, é isso? Afirmo. Obrigado. Avião 33, solo 46, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, repartente da Juliette. Hoje, livre na primeira direita, Alfa, chama antes da Juliette, 4, avião 33. Autoridade, chama para o táxi. Ali me chamaremos, 05. Saída decolada da pista 10 com a curva esquerda, 120 decima 8, a frequência do controle, 5006, é o transponder, 3052. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamarei quando pronto, no 06. Para o taxa, segundo. A bordo, altímetro 10 no 2, táxi via Índia Alfa, reporte pronto no ponto de espera. Índia Alfa em Fortaleza. Pronto, com 205. 05, a linha decola da 10, vento 040 graus com 3 nós. A linha decola da 10, com 0, Pasiro, Bay 3, Sun 11, push back to Madrid. Roger, stand by for 6 clearance. Decolado ao 56, controle 120, decimal 8, bom voo. Copy. Go to Madrid, flight level 370 via Upper Zulu 10 to Natal, Upper November 873, flight plan route. Book a departure, Z-Par transition. Takeoff from runway 10 left turn, departure frequency 120.8, squawk 5003, read back. Obrigado, 805. Possibilidade nível 410. Puka departure with Z-Par transition. Puka departure with Z-Par transition. Departure frequency 120.8 via Upper Zulu 10 to Natal, Upper November 873, flight plan route. Correct. Pod 05, autorizado nível 410 e da presente, voe direto de par. Ok, da presente, direto de par, muito obrigado, 410 como final. É o voo 805. easy, we are already pushed started. Roger, call ready for taxi 084. Okay, we'll call you back, ready to taxi, push start up the passenger. Taxi Hotel 3052 com POP de 130, 1220, alterna Aracaju. 545, primária? Afirmo, 12545, secundária 12685. 545, 2685. 23152. São 3891, no texto para 2000 pés, que negamos 012, autorizado chamar a IVS, aporte estabilizado. Rei 2000, da IVS, chamar estabilizado. Controle 093386, cruzando de 190, está bravo. São 9386, autorizada a chegada Mari, desça para 2000 pés, que negar uma 012. Chegada Mari, 03, 052. Tem que estar 9386. Salvador, boa noite, eu vou 8-9-6, um abraço. Boa noite, boa noite, 9-6, autorizada a chegada Mari, vista para 3.000 país, Renegal 1-0-1-2. Decolada 09, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, bom dia, da 3052. Controle, Salvador. Boa noite, da 3152, na perfil da PUCA, 2 em pé. Boa noite, da 3152, contato radar, da Paranisa 330, vou direto PUCA. PUCA da presente, da 3152. 3291, pode voar Duna? Autorizado, TAM 3291, reporte estabilizado. Gostaria, TAM 9386, livre LS, reporte estabilizado. LS, reportará estabilizado, TAM 9386. Localizador Pista Vista 3891. São 3891, complexo sinal, semitorre 1895. 1895, obrigado. Deltan 3152. Prossiga. Mais informações, vai ter que manter pro 055 da presente, por mais 40 milhas. Oi Salvador, boa noite. 3891 passando externo, trem checado. Boa noite, 3891, eu livre pouso na 10, vento 040 graus com 39, altímetro no 0 no 2. Livre pouso na 10, 3891. Está 3152 após desvio, vou em Maceió. Posso ir em Maceió, está 3152. Taxi, 012, taxi via India and Alpha, report ready, hold you short. India and Alpha, show 10, we got you ready. Na 3152, caminhando para Recife, 12545, é o TRM, 12685. 12545-2685, bom dia, tá 3152. Boa. Bom, 896, desça para 2000 pés, livre LF, aporte estabilizado. 2000, livre LF, aporte estabilizado, bom, 896. Solo azul no meia, livre à direita, táxi Alfa Juliette, pátio 3. Direita, Alfa Juliette para o pátio 3, está 3891, boa noite. Oi, Salvador, voo no 714, informação brava. 9386, complexo final, Sami Torre, 11895. 11895, até 9386. 120-8, aciona 5012. 230 Aracaju, 10 curva esquerda, Puca Caju, 208-5012, voo no 714. Chamar. Torre Itã, 9386, 2 milhas do externo. 9386,